Essa palavra, ela já foi pregada numa quarta-feira. O Senhor nos deu essa palavra e ela já foi ministrada na quarta-feira. E ela será ministrada novamente porque o Senhor diz que Ele quer que mais alguém ouça essa palavra. E ela fala exatamente sobre fome. E ela fala sobre fome de Deus. Vontade de estar com Deus. E nós, na obediência ao pastor e na obediência ao Espírito Santo, estamos com a mesma palavra, para a glória e a honra do Deus Pai. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Para começar primeiro, em nome de Jesus, antes de entrarmos na palavra, todos nós sabemos que comer é fundamental para o ser humano. Amém? Comer é, além de ser muito bom, né, que até eu e alguns irmãos já passam até do peso, de tão bom que é, é uma necessidade humana. Mas ele diz, é tão bom que quando a gente come, a gente sente prazer, não é? Não é? Porque ninguém gosta, tanto é que nós inventamos os temperos para darem, né? O que, que é uma batata frita sem sal, hein? Misericórdia, hein? Tenha piedade da minha alma. O que, que é uma carne sem sal? Tanto é que Jesus compara-nos até com carne e com sal em uma das suas parábolas. É muito importante o alimento. Amém? E toda vez que nós comemos e nos sentimos satisfeitos, aquilo nos traz um relax, não traz? Nos traz um contentamento, uma satisfação. Amém? Mas eu quero falar um pouco sobre a fome. Às vezes acontece em alguns momentos da nossa vida e que a fome física pode acontecer. Amém? Existem alguns casos, como o caso extremo daquelas moças que desejam, né, os dólares para serem manequim, para serem modelos, né? Quando vem uma Naomi Campbell, quando vem uma Gisele Bündchen, e os dólares que elas ganham, né? O glamour, elas começam a se olhar no espelho e achar que tem uma gordurinha a mais aqui, uma gordurinha a mais ali, e que ela tem que sair. Elas chegam até a ficar obcecadas, e vocês percebem que muitas delas, inclusive há sites na internet que ensinam, né, a você fazer uma dieta rígida para você atingir a medida, que é uma medida que, geralmente europeia, que é usada para o padrão das modelos. E algumas meninas, amém, principalmente as meninas, chegam ao ponto da anorexia. Quem já ouviu anorexia? A pessoa chega a um ponto que ela para de comer, ela perde a vontade de comer. Ela começa a se preocupar tanto com a vaidade, até o ponto que ela fica com esquelética. Quem já viu uma foto de uma anorexa na internet? Que horror! Meninas lindas, que têm toda uma vida pela frente, chegam até o ponto que nem internadas conseguem se recuperar e entram a óbito. Existem casos assim de fome. Existe ou não existe? Amém? Existem casos que, com uma miséria, ou por guerra, ou por alguma fatalidade que aconteça no mundo natural, ou pela sua classe social, a pessoa passa fome. Não tem o que comer porque não tem mesmo, não tem de onde vir. Quem passou fome sabe que isso é ruim. Amém? Passar fome não é bom. Amém? Não é bom. E existem casos também que esses, se devidamente, como o caso do jejum, devidamente dosado, amém? Aí vale a pena. Mas não é só o povo de Deus que jejua. O indiano jejua, o muçulmano jejua, e outras religiões jejuam a ponto de perderem as forças totais, com o intuito de ganharem um favor espiritual da divindade a que eles servem, a que eles adoram. Acontece ou não acontece? Ou quem já não viu a reportagem do caso de Gandhi, que foi por uma causa de força maior? Mahatma Gandhi, na Índia, lá nos anos 40, o homem praticamente morria, praticamente ficava de jejum em protesto contra o domínio inglês na sua terra. Passava fome, a ponto de não conseguir levantar da cama. Então, comida é fundamental. Comida é fundamental, amém? Isso nós temos certeza. Então, você sabe que se você não comer bem, se você não tiver uma dieta equilibrada, mesmo comendo, você pode ser prejudicado por excesso de gordura ou por falta de algum mineral, alguma coisa que possa fazer bem para você, amém? Isso é ponto pacífico. Não há o que discutir. Que a gente tem que comer bem e comer equilibradamente. Sem mais, sem menos, ter uma dieta regular. Todo mundo sabe disso. Mas só que nós temos que levar isso lá para a vida espiritual, amém? Para a vida espiritual. Eu gostaria que já pudesse abrir aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, para começar. Amém? Amados, a verdade seja dita. A gente tem que comparar a nossa vida espiritual com a vida material no que se diz a respeito de alimentação. Amém? Você não se alimenta de manhã, tarde e à noite? Você toma um de jejum, você almoça, você come alguma coisa, dependendo da pessoa janta, dependendo da pessoa não janta, mas toma uma coisinha leve, né? Antes de dormir, toma alguma coisinha mais leve ainda e vai dormir. Não é? Por acaso alguém aqui se alimenta alguma vez, uma vez só por mês? Uma vez só por semana? Ou uma vez só por dia? Já pensou em você passar um ano com uma alimentação diária? O que será que vai acontecer com você? Você vai ficar lá? Legal, né? Você vai ter um monte de amigos, porque eles vão ter que te carregar. Você não vai ter força. E a gente acha que na vida espiritual não é a mesma coisa. Vamos aprender lá, vamos abrir no manual de instruções do mestre. Primeira coisa, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. É simples, mas parece tão difícil de cumprir, não é? Quando dá fome física, chum, já corre para a geladeira. Mas quando era a fome espiritual, a gente parece que se nega a comer. Mas vamos aprender com Jesus, amém? E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha lá, hein, irmãos. Quem levou Jesus foi o Espírito para enfrentar o diabo, hein? Olha lá que lição. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha aí o tipo de jejum. Amém? De um jejum que foi colocado por Deus. Então, o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo, ele vai no teu ponto fraco. O ponto fraco de Jesus naquele momento era o físico. Primeiro ponto, ele foi para o plano 1 e falou: olha, se tu és realmente o filho de Deus, eu sei que tu está morrendo de fome, porque eu sei que tu estava aí no deserto, que é 3 graus negativos de noite, 50 graus positivos de dia, um sol de esturricar, uma diferença de temperatura terrível, mas eu sei que tu está com fome. Mas tu é Deus. Pô, é só tu mandar essas pedras se transformar em pão. Qual é o problema? Você está com fome, é um direito teu. E o que é que Jesus respondeu? Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Então aí, Jesus ensinou o primeiro alimento espiritual, que é o que vai levar você para a eternidade. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Primeira coisa que o diabo fez na vida dele foi tentar ajudar fisicamente. A primeira necessidade que ele tinha era física. O diabo tentou incitar ele na necessidade física. Segunda, então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. no templo que foi construído por Herodes o Grande. Ele disse: se tu és filho de Deus, você vai se atirar, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao respeito para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Olha que lindo! Eu acho que o diabo frequentou a escola dominical por um bom tempo, né? E olha que de profecia ele conhece, né? Que ele não apenas citou uma passagem da Bíblia, mas ele citou uma passagem profética. Então ele conhece as profecias. Além de conhecer a palavra de Deus, ele sabe o sentido das profecias e lançou isso no rosto de Jesus. E o que é que Jesus lhe respondeu? O que é que ele respondeu, amados? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém? Não adianta eu orar e se meter lá no morro do macaco maluco, no meio de um tiroteio entre a polícia e os bandidos, e Jeová vai me proteger, se o Senhor não mandou, a bala vai te pegar mesmo. Só faça aquilo que Deus mandar você fazer. Amém? Por isso que é possível ter intimidade com Deus. Amém? E o diabo levou, no versículo 8, a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos deles. Ele disse: tudo isto eu te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele dará culto. Amados, às vezes a gente não consegue cumprir isso. Ao Senhor adorarás e dará culto. Muitas vezes nós vemos na casa de Deus e não damos culto a Deus e não adoramos a Deus, porque não temos intimidade com Deus, não temos fome de Deus, não conhecemos a Deus e Deus parece um estranho para nós. Isso não pode acontecer, querido. É preciso que você, na sua casa, tenha o seu momento íntimo com Deus. Tenha o seu trancar de porta e fique com Deus. Você pode dizer para mim: puxa, mas é difícil. Mas não é impossível. E a palavra de Deus diz que as coisas que são impossíveis ao homem são totalmente possíveis para Deus. Amém? Então, na sua casa, você tem que ter o seu momento com Deus. Amém? Aqui é muito fácil, às vezes, porque aqui tudo converge. Afinal, você parou a sua vida agora, nesse exato momento, para ouvir a palavra de Deus hoje. Mas essa palavra de Deus, ela não vai servir para alimento somente amanhã e depois, porque eu garanto que você não faz só uma refeição por dia. Amém? Você está tendo uma refeição de Deus hoje, agora, nesse horário, lá, 8h20 da noite, mas ela não vai te servir para amanhã, não. Se você tem que comer. Amém? A gente não pode viver de pizzaria, não é? A gente vai jantar com a família toda fora, né? Pega aquela comida maravilhosa, né? Pega aquele frango cubana, meu Deus, Jesus, delícia. Mas amanhã, ou à noite mesmo, você já está com fome. Só que tem um caso que é interessante, amados. Quanto mais tempo você passa com fome, a fome vai diminuindo. Há uma glândula no meio da sua cabeça que ela envia o sinal da fome. Mas quando mais você ficar sem comer, ela vai cada vez mais dando menos sinal. Há um ponto que acontece quando o pessoal chega na anorexia. Não dá mais sinal. A pessoa, quando você tenta enfiar alguma coisa nela, ela vomita, ela até repudia o que come. Amados, isso pode acontecer na vida espiritual. Amém? E nós temos que tomar muito cuidado, em nome de Jesus, para que isso não venha a acontecer. E nós vemos que Jesus, ele foi contundente e chegou e enfrentou o diabo. Ele disse que eu não quero nada que vem de ti. Eu não quero o teu poder, eu não quero a tua comida, eu não quero ultrapassar os limites, eu quero fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, eu quero o caminho de Deus, porque ele é perfeito, como diz em Salmos, e a palavra do Senhor é poder. Não é assim que diz? Né? E é ela que nos mantém. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de abrir em Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, versículo 18. Nós percebemos que em condições extremas, realmente, nós paramos de sentir fome e começamos a definhar, até o ponto que a gente não consegue nem sair da cama, como acontece com muitas pessoas que ficam muito tempo sem comer. Amém? Só que às vezes não percebemos e entramos no perigo de entrar em óbito e não percebemos. É aos pouquinhos que o negócio vai acontecendo. Amados, o pecado na nossa vida, ele não vem fantasiado e aparece de uma hora para outra. Ele é como a erosão na nossa vida espiritual. Amém? O pecado é como a onda na pedra. Vai lá, todo dia, toda a maré sobe, ele pá, e vai derrubando um pouquinho. Quando você vai perceber, você fala, ai, o irmão fulano de tal caiu. Não, ele estava caindo, agora ele tombou de vez. É que ele já estava mais ou menos. E isso não pode acontecer na nossa vida, amados. Cada um de nós temos que ser responsáveis pela nossa vida espiritual. Amém? Se é que nós queremos entrar no céu, amém? Amém? Eu quero entrar no céu. Eu tenho que vigiar. Não é? Tem um ditado popular que diz que nunca diga que essa água não beberei. Eu não posso bater no peito e não posso dizer que comigo não vai acontecer. Se aconteceu com Pedro, negou 3 vezes ao Senhor, e Pedro andou dia e noite com o dono do universo. Ele viu o dono do universo face a face, amados, em carne. Numa hora, numa circunstância, toda planejada pelo diabo, ele foi seduzido e negou 3 vezes. Quem sou eu para dizer que não? Quem é o irmão para dizer que não? Temos que vigiar, amém? Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amados, se ou a gente come a comida de Deus, ou come do diabo. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Com fome eu sei que você não vai ficar, porque quando der a fome, alguma coisa você faz. Você, pô, não está tendo comunhão com Deus, não está tendo para ler a Bíblia, não tem tempo, tudo bem. Não tem tempo, mas tu vai lá, liga o teu TV a cabo, liga a tua novelinha, né? E fica lá 2, 3 horas na novelinha, né? Vai matar! Mas na hora de abrir a Bíblia, na hora de ter um momento com Deus, é difícil. Irmãos, vai dizer que é fácil para mim? É fácil. Orar é fácil. É. Conta para mim, é. Não é não, né? Para mim não é fácil. Não é fácil porque é totalmente contra a nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal quer o que é da carne. Jesus não falou que aquilo que é do espírito que é da carne, e que os dois militam um contra o outro? Paulo também fala sobre isso. Paulo muitas vezes fala que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas eu faço muitas vezes aquilo que eu não quero. E ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a carne não vai aceitar Jesus. Ela não vai. Se você não a dominar, ela te domina. Ou não é? Não é? Pense bem. Eu estou pensando, viu? Quanto tempo você teve de oração essa semana? Lendo a palavra? Fazendo a obra de Deus? Eu estou dando um tempinho para você contar, porque eu estou muito rápido, né? Se a gente for contar, não. É, irmãos. Agora vai lá ver quanto tempo Jesus levou para atingir aquela intimidade com Deus. Ou os apóstolos atingiram aquela intimidade com Deus. Ou às vezes, muitas pessoas que nós admiramos no mundo evangélico, que tem intimidade com Deus, falam assim, puxa, eu queria ser como aquele homem. Mas tem 2 grandes homens de Deus que eu admiro e que eu tenho um contato. E eu cheguei para eles, né? Com aquele conta o segredo, conta, conta. Cheguei para eles assim, escuta. Dei uma de braço quebrado. E qual é o segredo para ter essa intimidade com Deus? Tomei uma no meio da cara. Ele falou assim, filho, você precisa orar mais. O outro é preciso orar mais. Falei, meu Deus, Jesus, é o básico, e nem o básico a gente está fazendo, E a gente quer ver os céus abertos, quer ver a escada de Jacó e os anjos subindo e descendo, para poder contar para os outros que eu vi. Irmãos, não é assim, amados. Você sabe que quando você é criança, alguém está monitorando a tua alimentação, não está? Está ou não está? A papinha na hora certa. Que delícia aquela comida da mãe, né? A mãe faz a comida na hora certa, ela vigia. Olha, come mais isso, come tudo. Não comeu tudo. Não, não vai levantar daí se não comer. Se não comer isso aí, a sobremesa, você vai ficar sem ela. Tentando fazer com que, por bem da criança, ela coma regularmente e uma dieta equilibrada para que ela possa desenvolver todo o seu potencial. Não é? Não é assim? Nós, na igreja, quando acompanhamos os novos convertidos, fazemos a mesma coisa. Mas só que tem uma coisa. Vou lhe falar a verdade. Tem crente que não quer crescer. Porque tem medo da responsabilidade. Entendeu? Você cresce. Você tem que crescer espiritualmente. Você tem que aprender a comer sozinho. Sabe por quê? Porque como a palavra de Deus diz em Mateus 28, lá no final, ides e fazei de discípulos... e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai ter que ter o quê? Alguma coisa para dar para eles. Significa que você vai ter que alimentar alguém. Isso é importante. Já pensou? Você passar eternamente criança, dependente? Ou tem algum caso aqui, alguém conhece, alguém que tem um filho que cresceu, mas a sua mentalidade ficou infantil? Garanto que ninguém considera isso como uma coisa normal, porque tem casos que acontece isso. A pessoa desenvolve, mas a mentalidade de 4, 5, 6, 7 anos. E nós chamamos isso de alguma anomalia. Nós não podemos ter isso aqui. O Senhor precisa que você amadureça, que eu amadureça e que nós demos frutos, amém? E o nosso fruto permaneça, amém? Deus quer que você dê fruto, que você cresça espiritualmente. Amém? Você é terrível quando chega 10, 15 anos de evangelho, a pessoa ainda está pedindo para botar comida na boca. E ainda faz aquela carinha feia quando não é o que é. Né? Que nem nenenzinho. Já viu nenenzinho quando come alguma coisa? Não gosta? Irmãos, isso não pode acontecer com a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque a seara está grande, amados. Nós estamos vendo aí os sinais dos tempos. Isso que está acontecendo em Israel é o começo do início do fim. Amados, quem há de negar essa movimentação climática que está acontecendo? Amém? Algumas vertentes de cientistas dizem que de tempos em tempos o planeta Terra passa por isso. Mas, independente de ter ou não essa diferença climática, já é mais do que comprovado que o homem está interferindo. Se o planeta de tempos, milhões e milhões de anos, esquenta, o homem está jogando brasa em cima e o negócio está ficando feio. Feio a ponto de países que nem a Noruega e a Finlândia, sabe o que eles estão fazendo, amados? Pensando num cataclisma, eles estão cavando na rocha, fria dos Países Baixos, a 200 metros, e colocando em criogenia, que é colocando no nitrogênio, praticamente todas as espécies de plantas da Terra, com medo de que algum cataclisma, de que algum meteoro ou com alguma guerra nuclear venha acabar com tudo. Então, eles estão fazendo um tipo de uma arca de Noé vegetariana embaixo da Terra. Eu vi uma reportagem outro dia na Discovery, prevendo o quê? Ou uma entrada de um meteoro, ou uma guerra nuclear, que ali estariam salvaguardadas as principais plantas da Terra, criadas no nitrogênio. Amados, a gente não faz ideia de como está perto o fim dos tempos, e de como nós temos que aprender a nos colocarmos diante do Senhor. Amém? Filipenses 4, 6. Filipenses 4, de 6 a 9. Amados, nós temos que permanecer firme na fé, mas nós temos que também dar fruto. Amém? Amém? Olha lá o que o Senhor diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Amém? Deus sabe o que você precisa, irmão. Deus sabe que você tem que trabalhar, que tem que sustentar a sua família. Mas a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá, mas também da palavra que sai da boca de Deus. E que qual é, amém, a tua ordem, tua escala de valores diante de Deus? E a paz que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é esperança. Às vezes nós vivemos estressados e estamos num mundo estressante porque às vezes nós não abraçamos essa palavra. E olha só o que o autor de Filipenses diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Quando você tiver uma conta para pagar, que você tem, eu sei, põe na mão de Deus. Amém? Quando você tem um problema, põe na mão de Deus. A palavra de Deus, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. E muitas vezes, isso faz parte de um alimento. Ou quantas vezes as pessoas, de tão aflitas que estão, param de comer? Hein? Ou tem problemas psicossomáticos, ou tem úlcera, ou tem problema no coração, problema no sangue, aneurisma, por causa de falta de confiança em Deus. E fica com toda a sua vida bagunçada. Amém? Isso não pode acontecer conosco, irmãos. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós temos que aprender a lançar sobre Ele. E sabe quando é que nós vamos confiar no Senhor? Sabe quando? Quando você conhecê-lo. Quando você saber quem Ele é. Quando você tiver uma intimidade com Ele e dizer assim, eu sou o Senhor teu Deus. E eu te respondo. Deus quer falar contigo, amado. Deus não quer falar pelo irmão do lado, Deus quer falar exatamente contigo. Deus quer intimidade contigo. Amém? Muitas das promessas que nós vemos na palavra, que ela é recheada de promessas, às vezes parece tão distante por nós, por causa disso. Porque nós não nos aproximamos de Deus e aprendemos a confiar nele. Não é? O que é um amigo? O que é um colega? Um colega é um conhecido. Mas meu amigo é alguém que eu convivo, alguém que eu conheço, alguém que eu tenho um tempo, que eu gasto tempo, invisto tempo com ele, eu sei que ele é uma pessoa, ou de confiança ou não. Mas se ele é um amigo, ele é de confiança. E Deus quer ser o nosso amigo, amados, para que nós possamos experimentar tudo o que ele tem para nos dar. Amém? Precisamos ser íntimo deles. Amém? Para não passarmos fome. Sabe o que às vezes parece? Que nós passamos fome de frente da mesa do banquete. Parece que temos vergonha de pegar na mesa de Deus e comer. Nós não podemos ter vergonha, amados, de reconhecer os nossos erros diante de Deus, de reconhecer as nossas limitações. Não é porque a gente fez alguma coisa errada que a gente não vai se aproximar. É como às vezes acontece erroneamente, uma pessoa, às vezes, quando chega a ceia do Senhor, que é um momento maravilhoso em que nós celebramos tudo aquilo que Jesus nos deu na cruz e aquilo que ia vindo por vir, ele fala que não vai tomar ceia porque ele não está legal. Meu, confessa o pecado. Pede perdão para o irmão, limpa o coração e coma do banquete. Irmão, nós temos que fazer isso. A palavra de Deus não diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a imundice, de tudo aquilo que não presta. Amém? Nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender, principalmente, a comer aquilo que Deus tem a nos dar. Amém? Amém? Glória a Deus. Se nós nos alimentarmos, irmãos, se nós não aprendermos a ter uma vida com Deus, a gente sempre vai viver fora das muralhas do santuário. Porque a simbologia do santuário em Israel, ela tem tudo a ver com a intimidade com Deus. Havia as muralhas externas, havia o pátio, o átrio, havia o santo e havia o santo dos santos. Tudo para indicar o nível de intimidade com que aquela pessoa poderia se chegar diante de Deus. Aquilo era uma simbologia para o povo judeu. E a primeira providência que havia entre o lugar santo e o santo dos santos na adoração judaica era que havia uma cortina enorme como essa que tem aqui atrás, feita de várias camadas, de vários tecidos naturais. Amém? E cada uma delas indicava alguma coisa. Mas a principal indicação dela é que havia uma separação entre o santo dos santos e o lugar santo. Entre quem podia e quem não podia entrar naquele lugar. Pois só podia entrar no santo dos santos o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ai dele se tivesse pecado oculto. Até o ponto que ele entrava com guizos na orla dos seus vestidos e entrava com uma corda amarrada à sua cintura, e o pessoal ficava lá, os outros sacerdotes ficavam lá atrás da cortina, e se de repente Deus não aceitasse, fulminasse o homem, eles traziam pela cordinha, nem iam lá pegar, porque sabiam que se fosse lá ia ser fulminado também. Olha que tipo de relacionamento que Deus tirou. Quando Jesus morreu na cruz, a primeira providência, quando diz está consumado, o véu do templo, esse véu que existia no templo, ele foi rasgado de alto a baixo, simbolizando uma nova era para a igreja. A era em que todos, de sincero coração e pedindo perdão dos seus pecados, teriam acesso à comida de Deus, acesso a Deus, e poderiam todos nós, não só o sacerdote, ter livre acesso a Deus. Olha que maravilha! Olha que maravilha que você tem. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode ter intimidade com Deus. Amém? Você tem livre acesso. Mas existe a sua vontade de querer estar com Deus. Amém? O seu desejo de estar com Deus. A gente sabe que a nossa vida é corrida. Nós sabemos que se nós formos colocar no papel, horário por horário, nós vamos conseguir preencher todos esses horários com alguma ocupação que nós poderíamos ter. Nós arrumamos tudo e esquecemos de arrumar tempo para Deus. Então, na verdade, não falta tempo para Deus, para nós. Falta a gente reagendar as prioridades da nossa vida e ter tempo para Deus, para que eu e você seja como está lá em Mateus 6:6. Podemos abrir lá em Mateus 6? A partir do versículo 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas ou nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles receberam o seu prêmio. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto, te... Então há recompensa. Então vale a pena. Vale a pena você lutar contra a tua carne, vale a pena você reagendar teu tempo, e não tem idade, viu? Não tem idade. Porque se Deus tiver que falar, Deus fala mesmo. Mas se você não se dispor, como é que Deus pode falar? Se você não querer ser amigo de Deus, como é que você pode querer que Ele seja teu amigo, apesar de Ele ser? Deus fica limitado. É nós que limitamos o poder de Deus. O poder de Deus é limitável, mas nós deixamos de usar o poder de Deus. E aqui diz o seguinte, que o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Às vezes nós vamos na igreja e falamos, puxa, a oração do irmão é bonita, puxa, eu queria ser que nem o irmão, né? O irmão, quando pega lá no microfone, o fogo desce, né? E sai mistério, e acontece isso, e reboliço. Mas e essa oração aqui, ó? É nessa aqui que tem que sair faísca, viu? Quer uma oração que tem que sair faísca? É essa oração que tu tem lá no teu quarto. É nela que o poder de Deus se manifesta. É dela que você vai viver. Ou alguém aqui vive de festa de aniversário e de churrascada? Não é? Tem churrascada todo dia para comer? Quem é que consegue viver? Todo dia tem uma festa de aniversário, todo dia tem uma churrascada. Se não tem uma churrascada, tem uma boda. Se não tem uma boda, tem uma comemoração. E vive comendo tudo quanto é festinha. Não é assim. É o arroz e o feijãozinho é que sustenta a gente. Não é? Não é verdade? Hein? Não é? Não é? Então, irmãos, na vida espiritual é a mesma coisa e nós não damos conta disso. E às vezes o que acontece? A gente não consegue abraçar a bênção. Aí Deus não me ouve, ai, Deus não ouviu minha oração, não sei, acho que Deus está de mal comigo, não, eu já começo aquele ódio, ouvido ao azar, não, minha vida está em pecado, eu não vou mais na igreja porque Deus não tem convivência com o pecado, então vou me afastar. Em vez de consertar a vida e continuar na presença de Deus. Amém? Amém? Deus quer intimidade com a igreja, amados. Deus quer intimidade com cada um de nós. A nossa vida, nós temos que comparar assim, como se fosse uma vida de alimento espiritual. É como também tem que ser a nossa vida espiritual, é como a material. Você tem que comer todo dia, amém? Tem que comer regularmente e ter uma comida saudável para não te causar doença. Amém? Que a gente sabe que até na vida espiritual tem muito churrasco gordo aí que vai entupir a coronária, mas tem nego comendo. Tem irmão comendo, né? Tem muita comida gordurosa que ataca o fígado, mas irmão vai lá comer. Não, porque está bem temperada. Às vezes se oferece, espiritualmente, comida muito bem temperada, mas quando desce dá uma queimação. Haja antiácido espiritual para o negócio. Aí lá vai o pastor, lá na caixinha dele, pegar o antiácido espiritual, pegar aquele remedinho para o fígado espiritual do povo de Deus. Mas... por quê? Na hora do arroz e feijão? Não come. Aí o que acontece? Vê as promessas lá de longe. Fala, Deus não vai falar comigo. Não, não é que Deus vai falar contigo. Você não deixa Deus falar com ele. Você não chega perto dele, Deus não vai sair gritando. Deus não vai sair gritando. Chega perto dele, íntimo. E ele vai falar contigo. Amém? A palavra de Deus fala que aquele que guarda seus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. É promessa para você, amado. É promessa. Só que se você não tomar o passo, não tem como. O mar pode estar fechado. O faraó pode estar atrás, nas suas carruagens, doido para te consumir. Você pode estar cansado de tanto andar. Fala assim, o mar está na minha frente e o está atrás. Ele vai abrir. Mas o que o Senhor diz? Diz ao povo que marche. Amém? Você tem que marchar, você tem que querer essa vida com Deus. Você tem que desejar essa vida com Deus. Você tem que marchar. Você não pode esperar que alguém vai levar no teu colo. Que alguém vai levar você no colo. Você tem que fazer a sua parte. Aí sim, rios de água vivas fluirão do teu ventre. Todas as promessas que estão na Bíblia, que Jesus prometeu, elas dependem de você correr para ela e você se firmar nas promessas. Nós temos que levantar e marchar. Nós temos que dar um passo ao Senhor e falar, Senhor, eu quero ser um homem ou mulher de Deus que tenha uma vida regular contigo, que tenha desejo de estar contigo. Amém? É isso que Deus procura. Esses são os adoradores. Amém? Sede. Nós temos que ter sede. Sede da comida de Deus. Amém? Temos que ter fome e sede de Deus. Nós temos que desejar a comida de Deus. Pense bem com você, se você tem desejado essa comida. Pense bem em como, a quantas andas esse teu tempo de oração com Deus. Esse tempo que você tem para falar para as almas perdidas. Pergunta para você mesmo, mas será que realmente eu amo o próximo? Será que eu o amo mesmo? A palavra diz sim, mas como crerão se não há quem pregue? Amados, se nós nos esforçássemos para ganhar uma alma por ano, a cada ano, na progressão geométrica, a nossa igreja duplicaria. É ou não é? É uma matemática simples. Agora, se nós formos 50, em um ano vamos para 100, em 3 anos vamos para 150. Mesmo tendo uma fuga, tendo uma saída e uma entrada, tendo uma flutuação, você vai ter uma igreja com praticamente 150. Mas, se você e eu não trabalharmos, é como um pastor amigo meu falou, você faz a sua parte, mas Deus não vai descer do céu para fazer o que você tem que fazer. Se nós temos que pregar, se nós temos que orar, se nós temos que ter comunhão, se nós temos que jejuar, se nós temos que estar trabalhando na obra do Senhor, o que ele tinha que fazer e o que ele tem que fazer, ele vai fazer. Mas ele não vai vir aqui com um anjo para fazer a obra, porque isso foi destinado a você e a mim. Amém? Imagine só, uma alma em um ano significa 100% de crescimento. Pensem bem nisso, amados. E vamos trabalhar para o Senhor. Vamos pedir a Deus que nós tenhamos amor, um amor apaixonado pelas almas perdidas. Porque nós vamos pedir exatamente como acontece. Falar assim, puxa, Senhor, quando acontece, como aconteceu lá no sul, aquela tristeza das enchentes, todo o país se mobilizou para salvar aquelas vidas. E por que espiritualmente nós não somos do mesmo jeito? Não temos essa paixão, esse despertar, essa coinonia entre nós para buscarmos as almas perdidas? Por quê? É de se pensar, não é? É de se pensar? É de se repaginar. Nós precisamos pensar a vida cristã que nós temos levado. Quantas pessoas, através da nossa vida, vieram para Cristo? Quantas pessoas permanecem em Cristo? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E já naquela época Jesus orava pedindo para que todos orassem para que o Senhor enviasse mais ceifeiros para a sua seara. Você é o ceifeiro. É você é que vai trabalhar na seara de Deus. Muitas vezes você vai trabalhar numa terra em que outro já plantou, mas você vai estar lá, trabalhando. É você que Deus quer usar. Amém? Nós ficamos muito fechados no nosso mundinho egocêntrico e esquecemos da necessidade da morte eterna, da profundeza em trevas em que esse povo vai estar. Às vezes parece que isso é tão irreal, é uma utopia. Mas sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente não consegue enxergar como Jesus enxergava, como Paulo enxergava, como Paulo era. Sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus a tal ponto que ele, o coração dele e o de Deus era um só. Então ele pensava e agia e sentia como Deus sentia. Irmãos, é preciso. Essa tarefa que a igreja tem que fazer não é uma tarefa em que você vai fazer sozinho. O Espírito Santo vai estar com você em todos os momentos. Mas o Senhor fala, diga ao povo que marche. O mar ele vai abrir. Amém? O faraó ele vai derrotar. Mas se você não se botar em pé, meu filho, não vai descer um anjo do céu para fazer o que você tem que fazer. Que é reservar um tempo para orar, reservar um tempo para estar com Deus e poder fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. A mensagem é simples, porque Deus é um Deus simples. Apesar de Deus ser tão complexo para nós, tão infinito, tão sublime, quando Ele conversa comigo e com você, é de uma maneira simples, para que todos possam entender.